Mais uma viagem, né, cara? Eu gosto dessa vida até, viu? Ah, cara, é um pouco cansativo, mas é legal, a gente conhece coisa pra caralho. Ué, Eric, parece desanimadão, hein, mano? Ah, não queria sair, não, não queria viajar, não queria partir dessa viagem, tô querendo ficar de boa aqui. Não, velho, mas, ó, fiquei sabendo que os caras acabaram de abrir, parece que um vagão com um negócio de cinema, parece que passam uns filmes lá, sei lá. Sério, o filme que tá em cartaz? Ah, então, parece que tem um Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha do Santuário, um negócio assim. Nossa, que bosta, eu prefiro ver o filme do Pelé em 3D. Em 3D, mano? 3D, melhor que essa bosta aí. Ah, não, eu sei, mas vai que vai ver a gente... o Máscara da Morte cantando lá, vai tomar no cu. Não, mas vai que a gente tromba alguém, gente boa lá, vai. Ah, mano, mas assim, na boa, vai ser só filme bosta assim? Vai ser uma bosta essa viagem. Não, eu espero que não seja só filme bosta, eu tenho a esperança que não. Mas que eu fiquei sabendo que eles vão estrear com esse filme. Mas vamos lá? Vamos lá, vai, demorou. Tamo aqui mesmo, vambora. Vambora. Estamos começando mais um LocomoCast, o podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós temos um tema bem interessante. Na verdade, eu acho que é até um tema merda, né? Levando em consideração ao teor do conteúdo que tem aqui. Mas tudo bem. Eu sou Rafael Tanicho e em Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário, a única batalha que foi vencida foi contra a minha infância. Fala, galera! Que profundo, cara. Nossa! Não, desculpa. Foi muito profundo, cara. Eu tive que refletir. Tão profundo que você achou até petróleo lá, né? Fala, galera, aqui é o Eric, mais um LocomoCast. Uma voz horrível por causa da minha garganta. Mas, enfim, essa galerinha do barulho vai aprontar outras confusões. Fala, galera do LocomoCast, aqui é o Lost Man. Cada geração tem uns vampiros que merecem. Só fazer uma observação, a gente tá com um link com o Lost Man, porque ele não tá nesse país. Provavelmente, nesse momento, ele tá voando de helicóptero em cima de algum lugar, porque, né? Tá lá em Bagdá, cobrindo a guerra do gol. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. E hoje nós temos... A gente tem convidado pra caralho hoje, né? Segundo episódio, eu acho, dependendo da ordem que eu editar, mas tudo bem. E o primeiro convidado é meu irmão, o Pedro Tanicho, que... Acho que a gente nunca fez nada legal junto, mas tá aí. Vai lá. Putz. Então tá. Né? Nossa. Aqui é o Pedro Tanicho, o Ebol é meu pastor e nada me faltará. Ô, o Ebol, caralho. Tá? Eu achei que, eu não sei porquê, eu achei que o cara ia fazer alguma piada com ebola, não sei lá. Nossa, é. Não se brinca com ebola, cara. Se quiser, vai ter que censurar o episódio inteiro. Exatamente. E segundo convidado, pô, esse cara, olha, desde tempos antigos aí, que a gente não precisa ficar lembrando muito, né? A gente só lembra as coisas boas. Desde tempos antigos aí, o cara acompanhando a gente, e ele tá no segundo episódio, e espero que esteja em vários outros, né? Manda bala. Boa noite, boa tarde, bom dia, senhores. Quem fala é o Pedro Pérez de Jundiaí, São Paulo. Quando o assunto é filme merda, só consigo lembrar de uma coisa. Ruga, tchaca, ruga, ruga, ruga, tchaca, ruga. Droga, eu tava me empolgando junto com você. Mas... depois... Ah, não, foi difícil, cara, de entender, hein, caralho. Nolo, como assim? Que é isso? Do Guardiões da Galáxia. Ah, eu não vi. Ah, não, cara. Tá certo. E temos mais dois convidados. E eles vão se apresentar juntos, tipo, sei lá, Equipe Rocket, talvez, não sei. Os caras são num podcast aí, que logo menos eles vão fazer aí o jabazinho, lógico. Mas vamos lá. Olá, ouvintes, meu nome é Igor. Tá começando... Não, não está começando mais o ConspiraCast, mas eu não admito que falem do Nicolas Cage no episódio de hoje. Nossa. Esse não tá o cast inteiro, né? Só dele. Puta que pariu, é o ídolo do cara. Mas, olá, ouvintes, eu sou o Queiroz do ConspiraCast também. E ou God ou Man. Oh God, oh man. E é isso aí, com essas informações bonitas, a gente vai pro quadro de jabás, né? Primeiro vamos começar falando do nosso próprio canal, que é novidade aí, muitas coisas bonitas sendo lançadas. Sim. Muitas coisas envolvendo álcool, envolvendo bonequinhos, envolvendo... Bonequinho não! Bonequinho? Envolvendo várias coisas que, bom, vocês estão acompanhando. Boneca. Aí, nesse momento que estamos lançando o podcast, vocês estão acompanhando. É Essas são as palavras, parça. E eu vou pedir pra você que está ouvindo, não precisa ser agora, mas logo após ouvir esse podcast, acessar www.locomotiva26.com.br. Se ficou com dúvida por que Locomotiva 26, vai estar lá ou escuta o primeiro episódio que tá explicando tudo. Fora isso, nós temos o Facebook também, que é www.facebook.com/locomotiva26. Temos o Twitter. Twitter eu acho que é Locomocast ou então vou gravar duas vezes. Nosso Twitter é Locomocast, @Locomocast26. Antes da gente começar tudo isso e tal, eu vou... Pô, tá pra sacanagem. Pra casa de massagem. Nós temos recados aí dos nossos patrocinadores, né? Nossos parceiros. Porque assim, na vida a gente não é nada sem amigos, né? Puta que pariu. Olha aí, velho. Puta que pariu. Aquela vinhetinha. Na vida a gente não é nada sem amigos. E por isso eles estão aí. E quem que vai falar em nome do ConspiraCast? Eu vou deixar as damas falarem aí. Pode ir lá, Igor. Então pode ir, Queiroz. Bom, eu e o Igor, nós somos de um podcast aí. Então, um pouquinho mais de um ano aí. Na Podosfera, nós somos do ConspiraCast. E assim, acessa a gente lá, a gente tem um site bem maneiro até, né, Igor? É muito bem feito. A gente fala do quê? A gente fala de conspiração, fala de terror, mistério, coisas estranhas, tem alguns artigos musicais, tem resenhas de filmes. Agora a gente tá entrando com um canal do YouTube que já tem alguns episódios que são um canal de primariamente de receitas, drinks, comida. Tem também os making-offs do disco que eu tô gravando com o Queiroz, mas agora. Guarda que daqui a uns 2 meses aí vai ter coisa muito legal e coisa muito nova no canal. E eu até digo que talvez inédita no YouTube. Nice. E, pô, eu também sou do ConspiraCast, né? É que aqui eu que comando o barco. É, aqui você se solta. É, aqui eu me solto pra caralho. Mas, enfim. Pro pessoal que quiser acessar a gente lá, entra no site www.conspiracast.com.br. Peraí, repete só o www.conspiracast.com.br. Droga. Também você pode ouvir a gente pelo feed do iTunes, é claro, óbvio. E que mais, Igor? Se você tiver algum tipo de embotamento, né? Acho que não vou fazer essa vinhetinha porque é nossa. Começamos, não estamos em casa, né? Não é, tu não tá em casa, tem que contar. Tá em casa, tem que ficar conto. Entra no Facebook lá, www.facebook.com/conspiracast. Tá certo. E, lógico, avaliem tanto o Locomocast quanto o ConspiraCast no iTunes. Isso é muito importante pra gente crescer, pra gente saber onde a gente tá fazendo merda. Onde a gente não... Os caras não costumam pedir isso, mas eu peço 5 estrelas, não custa porra nenhuma pra vocês. E a gente fornece conteúdo toda semana, tá? Então 5 estrelinhas, porra. O que é 5 estrelinhas, né, cara? Mas, enfim, vamos lá, roda a vinheta e vamos começar essa porra. Beleza, então pra começar, eu gostaria de fazer uma pergunta pra todos os convidados, que é: o que define um filme merda? O ator Nicolas Cage integrando o filme. eu acho que o Queiroz se fuder uma boa definição. O Queiroz se fuder uma boa definição de filme merda, mas a definição correta, que é a que eu vou falar, é que quando você dorme no filme, ele é merda. E quando você não tá com sono, inclusive. Não, peraí, peraí. Então você falou que Senhor dos Anéis é uma merda? Você dormiu então, no Senhor dos Anéis? Esse pequeno caso. Eu dormi no Senhor dos Anéis, cara. Então você é idiota, cara. Cara, então, eu fiz a maratona dos 6 filmes estendidos e não dormi. Ó, eu tenho alguns argumentos pra refutar isso aí. Primeiro que o Nicolas Cage tá no Kick-Ass, que não é um filme tão ruim assim. É bacana. You're gonna be fine, baby doll. E segundo que dormir em filme, eu dormi na trilogia Bourne. Eu acho que o Nicolas Cage não pode ser o personagem principal, né? Senão ele fode tudo. Eu acho assim, pra definir um filme merda, eu acho que não tem uma característica que seja a marcante, ó. Essa que define a merdeza do filme. Eu acho que se ele for merda... Então, mas é que tá. Você consegue definir filmes bons. Se eu te perguntar, por que os filmes que você gosta são bons? Você vai saber falar. Por que você não consegue falar por que os filmes que você não gosta são... Ah, então, eu sei como falar. O filme que todo mundo fica falando no Facebook, pra mim, é uma merda. Por isso que até agora eu não vi o Guardiões da Galáxia, eu tô com um pouco de medo de me arrepender. Não, é foda. Esse é foda. Quem fez a introdução do Huga Chaka, Huga? Pois quem não? Quem fez? Falando do... Mano, mó da hora. Põe a música do rock aí, põe a música do rock, Tanisha. Não é legal, cara. Então, muita gente não gosta do Star Wars. Peraí. O Pedro Pérez não gostou do Guardiões da Galáxia? Caramba, mas não prestou atenção na introdução? Ah! Ah! Você não presta atenção na tua vida, irmão? Caralho, e, não, terminou então, gente. Então, obrigado, mais, falou. Não, cara, Guardiões da Galáxia, mano. Puta que horrível. É, melhor filme da Marvel, velho. Não, peraí. Ô, Pedro, você gosta de filmes da Marvel? Não, gosto. Essa é a pergunta principal, não Guardiões. Você gosta de filmes da Marvel? Sabe qual foi o grande problema do Guardiões? Eu acho, ao meu ver, é o seguinte. O hype que formou em cima dele. Eu não consegui ver esse filme no cinema. Eu ouvi tanto falar desse filme, que eu fui com um hype muito alto, cara. Aí, não que ele seja um filme tão bosta assim, porque não é uma superprodução. A gente não pode falar que é um filme ruim, porque é uma mega produção, né? Peraí. Ela tá consternado já. Eu vou falar sobre um filme. Candidato. Ataque de fanboy. Não. É assim, o que eu quero dizer é que ser superprodução não justifica o filme não ser merda. Não. Porque assim, por exemplo, Titanic, pra época, era uma superprodução fodida. É uma bosta. Mas calma que a gente vai chegar no Titanic. Agora nessa questão da hype aí, eu acho que não é tanto, porque o Guardiões da Galáxia chegou meio que assim, todo mundo pensando que bosta que é essa, não sei se eu vou ver, não sei se vai ser legal, ao contrário dos Vingadores. Isso, com certeza. Mas a partir do momento que o primeiro cara foi ver, o negócio viralizou de um jeito e em dois dias toda a internet tava explodindo. Por isso que eu tô com medo de ver. Superprodução. Eu acho que é rave, é que nem a questão do espectador de Crepúsculo tardio, que muitas vezes o cara nem assistiu Crepúsculo, mas já odeia, entendeu? Por exemplo, o Pedro também. Olha lá, o cara é bonito, mas ele não assistiu as coisas. Já perdeu pontos com você, né, Queiroz? Perdeu pontos, cara. Agora eu tava até pensando em comer ele, agora não dá mais. Ainda bem, porque eu não gosto também disso aí, eu não gosto de bunda peluda, nem nada disso. Deixar claro pros nossos ouvintes que a gente não tem nada contra homossexuais e nenhuma relação assim. Prossiga, Queiroz. Não, outra coisa. Pra gente poder classificar o filme como merda, a gente precisa ter assistido o filme? Não. Precisa. Então, cara, como que você vai falar de algo que você não conhece, tá ligado? Inventa, cara, sei lá. Não, mas é que tá, eu nunca falei que eu não gosto de dar o cu. Ai, que delícia! O que eu digo é, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Você é agnóstico em relação a dar o cu, né? Eu não tenho opinião formada a respeito disso, fique claro. Você é agnóstico, você não sabe como é que é, então você não afirma nada. Exatamente. Acredito no seguinte, cara. Um filme baseado no livro merda provavelmente vai dar um filme merda. É, nós temos um grande exemplo disso na lista que eu coloquei aí. Sim. É verdade, vamos começar essa lista. Eu queria começar questionando um dos nossos participantes, que é o Pedro Pérez. Não vou falar mais nada, não. Não. Pedro Pérez, por favor, venha até o púlpito. Pedro Pérez, por que você não gosta de ET? Alguém aí gosta, primeiramente? Eu gosto. Faz anos que eu gosto. Eu gosto. Puta bichinho simpático, bicicletinha na frente da lua, pá. O ET, ele é especial, né? Ele é da cota, né? Ele é especial. Nossa, mano. Deixa o Pedro, vamos ver. Por que é um filme que eu não gosto? Cara, eu assisti realmente, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eu acho assim, que esse é um filme, ele se for pra pegar você, se for pra você gostar, vai ser logo da primeira vez. Cara, não foi. Eu já assisti ele mais de uma vez. Não me chama atenção. Eu assisti, não no lançamento, porque era muito novinho, mas eu assisti na época, né, do filme. Não é porque os efeitos estão datados e tal. Cara, a história não me chama. Ai, aquela trama do... Você ainda tá falando da primeira? Primeira versão do ET? Não é nem dessa do novo? Mas tem versão nova? Oh, Christ. Não, é o mesmo filme. É o mesmo filme, mas é um remakezinho. Não é remake. Assim, não. Remasterizado. Mas... continua sendo o mesmo filme. A história é a mesma, só colocando os personagens. Dá na mesma. Não, essa remasterização eu não assisti, não. Mas, cara, não me desce. Eu queria perguntar um negócio, porque o Pedro Pérez falou assim: eu não gostei do ET, mas o tema do podcast hoje é filme merda. A gente pode basear, porque tem filme que eu não gosto, mas eu sei que o filme é bom, entendeu? Só que eu não gosto. E aí tem essa distinção? Eu entendi que pro Pedro Pérez o filme é merda porque não atraiu ele. Rafael, peraí. Ó, o tema era o seguinte: filmes que todo mundo gosta e eu acho uma merda. Sim, em base não é filmes merdas. É diferente. Deixa eu ter que cortar minha lista inteira. É diferente. Ué, 90%, não, 99% dos filmes que estão aí, todo mundo gosta, mas é uma merda. Ah, não, então eu falei errado. Foi mal, gente. Desculpa aí. Ah, então deixa eu tirar a Cinderela Baiana daqui. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Nossa, eu vou tirar então o viado que chegou aqui. Todo mundo gosta desse filme, né? O Lost não vai saber porque isso daí. O Lost é o protagonista. Puta, mas olha o cara não vai saber, mano. Eu posso contar uma historinha? Vocês falaram esse negócio do viado tá chegando aí. Lembrei de um cara amigo nosso que eu não vou falar o nome porque tem mais gente que conhece aqui. Mas eu tava na faculdade e a gente tava conversando sobre filme pornô e tal. Aí de repente a gente pergunta pra ele assim: meu caro amigo F, qual que é a sua atriz pornô favorita? Ele falou: ah, é a Bianca. É a Bianca. Quem que é? Olhei pro amigo meu, ele também não sabia quem que é esse. Aí ele falou: ah, é aquele traveco que participou da Casa dos Artistas. Vixe, mano, que paia. Pois é, eu não conversei direito com ele aí faz um bom tempo depois disso. Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Mas aí, ó, eu entendi a opinião do Pedro Pérez por não gostar do ET. Entendi, Pedro não. Pérez, você tem problemas com filme de alienígena, é isso? Não, pelo contrário, cara, sou mega fã. É que então, assim, o ET é um alienígena que não quer te matar, sabe? Que só quer ser seu amigo. É por isso mesmo. Ele foi o primeiro filme de extraterrestre que saiu desse padrão de que o ET tá aqui pra fuder a gente. Exatamente. Ele é especial com aquele dedo dele lá, né? Ele chega. Ele realmente queria fuder ele. Zoião separado, de síndrome de Down. Síndrome de Down. Eu não tenho nada contra pessoas com síndrome de Down. Não, mas eu entendi. Não atraiu o Pedro Pérez. Tudo bem, aceitamos. Mas sei lá, eu acho ele simpático. Não acho um puta filme, mas acho ok, é válido como peça histórica, sabe? Só que ele é primo do Mestre Yoda. Acho que melhor que isso, só o videogame do Atari. Nossa, velho. Jogo mais bugado do universo. Melhor que isso, só o filme do Angry Video Game Nerd. Que ele fez baseado no videogame do Atari e do ET. Puta que pariu. O engraçado é que o jogo do ET é tão bom que enterraram tudo no deserto, né? Uhum. Pedro Pérez, você enterraria todas as cópias do ET no deserto? Não, com certeza não, cara. Do jogo sim, mas da película não. Tanto é que eu tenho aqui em casa, mas não vai, cara. Simplesmente é um filme que não me desce. ET. Awesome. Quer dizer, não, a gente pode seguir essa linha de raciocínio de ETs e tudo mais pra ir pra Avatar, né? Avatar. Não, mas Avatar, cara, é aquela coisa, né, cara? É o menino dos olhos do James Cameron, né, cara? Sim, é, o Avatar, ele tomou na tarraqueta por causa dele. Cara, não dá pra gostar de Avatar. É por conta do Oscar lá, que Guerra ao Terror ganhou mais? Pois é, a esposa dele fez um filme ao mesmo tempo que não tinha nada de efeito especial, que ele tanto prometeu nessa bosta desse filme do Avatar, e acabou tomando no cu, achando que ia ganhar. Não, eu acho que a pergunta é a seguinte: alguém assistiu até o fim esse filme, conseguiu? Eu assisti. Sim, no cinema. Eu assisti no cinema até o fim. Não, eu fui no cinema assistir o filme 3D. Foi um dos primeiros filmes 3D a sair no cinema, né? Então fizeram mais pra gráfico, né? O que impressionou no começo, eu acho que foi esse carregado de efeito, né? Porque enredo mesmo, nada. Viu? É o Pocahontas. Exatamente, é um remake do Pocahontas. Se Pocahontas se fosse na floresta, os Smurfs estuprassem ela até dizer cheguei a nascer o Avatar. Oh my God, you bastard! Não, é um Smurf. Smurfs são estuprador, hein? A Smurf é coitada, né? É, os Smurf, eles curtam as coisas aí. É um Pocahontas da Smurf. É um Pocahontas smurfético com um cabo USB em todo mundo. Falando em Smurf. Não, USB não, é fibra ótica que brilha o cabo lá. Cara, ó, seguinte, eu não assisti Avatar, mas assim. Não perca seu tempo, Lost. O enredo do Avatar consegue ser pior do que filme Brucutu, porque filme Brucutu não tem história, velho. Então, o grande problema do Avatar não é nem o enredo em si, porque se for ver é bem meia boca, mas exatamente por ser meia boca que é uma bosta, porque fizeram uma promessa gigante em cima desse filme com efeitos especiais e enredo, e acabaram esquecendo do enredo e deixaram só os efeitos especiais. Clichê. Como todos os filmes 3D que vieram nessa leva. Nem todos. É uma boa parte. Ele prometeu enredo, igual o Lost falou de filme Brucutu. O filme Brucutu não promete enredo. Eu nunca vi pra você ver tiro só. Vamos refilmar um filme iraniano de não sei quanto. Não, é só, tipo um videogame, é tiro. Mas Avatar prometeu, o enredo lá do navio. É, exatamente. Por exemplo, o Brucutu, eu não coloquei aí os mercenários na lista porque eu sei que é um filme merda, sabendo disso, eu assisti e me diverti. Mas é Avatar propositalmente é merda. Não, mas quem Avatar assiste mercenários é tipo já sabe o que vai ver. Exato. Quem assiste mercenários, porque assim, eu acho que uma das grandes coisas que causa o filme, você falar pro filme e falar assim, olhar pro filme, assistir o filme e falar assim, puta, esse filme é uma bosta. O que que te causa? É a decepção, cara. Entendeu? Você vai, vocês concordam comigo? Sim. Concordo. Opa. Você vai lá e fala, nossa, esse filme vai ser isso e aquilo, né? Você começa a assistir e de repente você tem uma decepção fodida, ou seja na fotografia, seja no enredo, seja em nó, que fica solto na história. E aí você fala, puta, esse filme ficou uma bosta por causa disso, me decepcionou. Agora, Mercenários, cara, não decepciona, porque quem vai assistir Mercenários já sabe o que, que vai estar na história. Já sabe que você não pode esperar nada de enredo, você só bala. Não é pra ter, né, cara? E o engraçado é isso. Vai assistir por causa do Chuck Norris e o Schwarzenegger. Schwarzenegger. O Governator. Cara, uma questão, surgiu uma questão. Será que dá pra dizer que o que torna um filme merda é a expectativa que roda em torno dele? Também, não sei. Não sei se é expectativa. Sim. Porque tem um monte de filme que, tipo, você nunca ouviu falar, vai no cinema esperando. Não, esperando nada, né? Porque você nunca ouviu falar. Mas você, pô, teve curiosidade, foi no cinema e, pô, que bosta, sabe? Então, mas a expectativa é um dos principais fatores. Pode ter esse caso que você vai no cinema e não sabia o que era e se arrependeu, mas é uma exceção, se for pensar bem. Porque pode olhar na lista que a gente colocou aí, a parte deles são blockbusters. Sim, de fato. Uma coisa que eu não vi aqui na lista, mas eu acho válido a gente citar, que é um filme que muita gente gosta, aliás, uma série de filmes que muita gente gosta, só que é sempre a mesma coisa, Velozes e Furiosos. Nossa, acho que agora eles viraram Jason Bourne agora, no seu último filme. Nossa, eu não achei, hein, cara. Eu vi o trailer. É praticamente o filme do GTA, né? Mais ou menos. Vocês acham que dá pra gostar? É, cara, é tipo, você vai ver Velozes e Furiosos esperando um roteiro mega rebuscado, eu acho que é o que você espera e o que você ganha do filme. Eu concordo com o Igor. Eu vi o primeiro e esquece o resto. Ó, eu fui ver o segundo no cinema. Eu fui esperando um filme merda e ainda consegui me decepcionar. Sim, é o tal negócio. O cara que vai ver Velozes e Furiosos não vai ver a trama, não quer uma história bem feita. Aí tem uns carros e tal, mas eu acho que sete, já é o sétimo, né, esse daí. É o sétimo. Cara, mas ó. É um cacanico, né, cara? Sabe o que eu acho? A questão dos Velozes e Furiosos entra no mesmo mérito do... Puta que pariu, qual foi o filme que a gente tava falando agora há pouco? Mercenários. Entra no mesmo mérito dos Mercenários. Quem vai assistir Mercenários vai pra ver o quê? Pra ver tiro, pra ver cara morrendo, pra ver o Stallone. Quem quer assistir o Velozes e Furiosos vai pra ver carro, pra ver as corridas, os racha e tal, e o Paul Walker, que aliás tá muito... Não vai pra ver o Paul Walker, partido 8, perdeu o pessoal pra ver. Exatamente. It's been a long day without you, my friend. Filme de corrida eu prefiro o do Need for Speed lá, que tem o Dash Pinkman lá. Não. Ah, mas lá ele não é. Pegaram um ator legal e colocaram num filme merda. Bom, particularmente, eu acho que filme que tem muita ação não tem uma puta de uma trama. É. Depende. Você assistiu No Limite da Manhã? Ronin. Foda. Não, Ronin é foda. Então, tem... Pô, a perseguição, uma das melhores que tem de carro. Mas são exceções. Cuidado com o tinhoso, com coisa ruim, com sete pele. Ok, mas beleza. Saindo dessa linha de brucutus e carros super legais, blá. Enfim, quem colocou Atividade Paranormal na lista? Ah, fui eu. Ah, mas eu já ia comentar já. Não, eu concordo, mas eu quero saber o porquê. Eu acho que o mesmo princípio do Velozes e Furiosos também, eu assisti o primeiro, não assisti os outros, tá? O primeiro é um filme mediano pra baixo, eu acho. Sabe? Parece gravação amadora, né? Coisa não, mas não, a intenção é essa. A ideia é essa. A ideia é essa, até. Assim como o filme de Blair. A intenção é essa, mas o filme é ruim. É, o filme é muito ruim. Ele tenta passar uma ideia de ser amador, só que não cola. Diferente, eu não sei, ao meu ponto de ver do Bruxa de Blair, que é um pouco mais, a ideia é ser amador também, é câmera de mão e tudo mais, eu acredito mais no Bruxa de Blair do que na Atividade Paranormal, você entendeu? Então, mas um disfarce, o orçamento do bar... Acho, né? O Bruxa de Blair já é o contrário. Mas assim, a diferença é que o Bruxa de Blair saiu numa época que a internet tava meio que engatinhando aqui no Brasil, então ninguém sabia o que que era. Tinha até gente que foi assistir achando que era de verdade. Então, mas será que não é porque passou a fase desse tipo de filme? Passou isso. Aí pra mim morreu assim que terminou de assistir o Bruxa de Blair. Não tem mais filme de found footage que vai ser interessante. Então, hoje em dia. Esse negócio de achamos uma fita, de peguei uma câmera e tô filmando minha casa que tem o sete pele aqui. E você, Satanás? Puxa de criança. Eu não posso opinar muito do Atividade Paranormal, porque quando eu vi eu tava um pouquinho alcoolizado. Então não deu pra ver muita coisa, não. Eu Atividade Paranormal inteiro, porque, sinceramente, eu sou um cara cagão. Tô com medo, né? Queiroz, eu também sou. Você viu que eu não gosto quando você manda... Você viu que eu não gosto, por exemplo, quando você manda o smile.jpg? Mas, assim... Não, mas eu fiz uma cagada de mandar aquele smile.jpg, porque depois eu não dormi. Mas assim, eu assisti Atividade Paranormal. Pode assistir, sem medo. Porque assim. Não, eu assisti. Você assiste o filme inteiro, chega no final, que acho que no final é o único negócio que você dá aquele. Meu Deus. Ai, que susto. Sabe, tipo, sustinho rápido e depois você se pergunta, sério mesmo? Eu dei risada nessa parte, sinceramente. Nossa, você espera doce, o filme inteiro passar pra você se assustar uma vez e ficar, tipo, cara, sério mesmo? Eu paguei pra ver isso. Uhum. Porque não vale nem a banda de internet que você gasta, tá ligado? Tem o Inatividade Paranormal, que é melhor ainda. Nossa, com o neguinho lá do... Eu tentei ver, eu falei. O Pedro Pérez respirou fundo aí. Eu já vou generalizar. Todo filme de paródia que tem é uma merda. O primeiro Todo Mundo em Pânico, eu acho que vale ainda, ué. Não. Você quer ver um filme que é uma merda? Que o Pedro Pérez agora falou um negócio que eu concordo. Que é o seguinte, sabe? Quer ver um filme que é uma bosta de paródia? Fala mesmo. Super-heróis e a Liga da Injustiça. Oh. Nossa, qual que é esse? É horrível. É uma bosta. Eu sei, cara. Bosta. Tem no Netflix, cara. Tem no Netflix. Mas tem um filme de paródia que eu acho muito legal, cara. Tipo, SOS tem um louco perdido no espaço. Ah, mas aí eu tô. Pô, a gente tá falando da nova antigas, leva, né? Agora. Rick das Moranis, antigas. Né? Esse é dos antigos. É, do Rick Moranis. Esse excelente esse filme. Os filmes de paródia das antigas, Top Gang, Top Secret, não tem o que falar. Era show de bola. Agora essa leva nova, cara, de molecadinha fazendo esses filmes, ele não vai, cara. Não vai nenhum, é horrível. Não, até o Leslie Nielsen, que era o símbolo das paródias antigamente, com Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, uhum. E o Corra que a Polícia Vem Aí, ele não conseguiu salvar o Todo Mundo em Pânico, que foi uma merda completa. Só o primeiro foi legal. Só o primeiro. É, se fosse colocar num patamar, né, dessa nova leva aí, o que salva mesmo, eu acho que os primeiros do Todo Mundo em Pânico, porque essa leva nova que tá vindo aí... Cara, não sei nem se os primeiros, eu diria só o primeiro, cara. É, o segundo é da mansão, né? É. Meu Germs! Tá, ok, meu Germs, beleza. Isso. Oh, mas só essa parte também, porque o terceiro tem o Charlie Sheen, e o Leslie Nielsen também, acho que eles fazem uma paródia até do Guerra, filme Sinais, Guerra dos Mundos também. Esse tá pra ver. Agora o resto, cara, é caça-níquel, né, cara? Mas Atividade Paranormal, acho que a gente pode... Tem outros filmes nessa pegada, o Hack, não sei se vocês já assistiram. Hack é do zumbi, não é? Isso. Eu assisti, cara, eu achei ele da hora, cara. Sério mesmo, cara? Versão espanhola. Isso, a versão espanhola. Falando em paródia, tem aquela Os Vampiros Que Se Mordam, não sei se vocês assistiram. É uma merda. Ah, esse é horrível. Nossa, esse é horrível. Consegue ser pior do que o filme que a gente vai falar agora. É muito zoado, velho, é muito zoado. Porra, é uma bosta. Terrível. A bosta mesmo assistir, infelizmente. Ô, Queiroz, você é filho da... Nossa, que desgraçado. Eu não vou abrir essa porra, vai se fuder. Alguém clicou. O que aconteceu? Eu não vou abrir essa porra, nem fuder. Ah, o cachorro lá? O quê? Queiroz é engraçadinho, pá. Esse é aquele cachorro lá? É. O cara dorme com o bolo. Ah, já vi isso aí. Pra quem... Se você navegou o Forchão um mês, você já viu isso aqui de rodo. Mas ó, o Eric falou do vampiros que se mordam, e acho que a gente pode falar sobre a nova geração de vampiros que veio com... A gente chama todos de Crepúsculo, mas os próprios... O vampiro é um Globo Discoteca. Os próprios distribuidores falam a saga Crepúsculo, né? Então é tudo Crepúsculo. Crepúsculo. Ah, cara, o Crepúsculo, eu vou te falar, mano. O livro já é uma bosta. Então o que esperar do filme? É verdade. Tá, Queiroz, pra você falar mal do livro, você tem que ter lido. Aham. Uhum. Então, cara, é o que eu falei. Você leu, né? Um livro bosta provavelmente vai resultar num filme bosta se quiserem fazer um filme desse livro. E assim, a comentário que eu vejo sobre o livro é. A Bella, tipo, é uma personagem que se encaixa muito. Na, vamos dizer assim, na adolescentezinha romântica e tal, inocentona, bobona, tá ligado? E eu acho que ela não pode ser que é uma personagem que tem personalidade. Ela meio que se encaixa em qualquer tipo de adolescente que você imaginar. É, cara, ela é a Steven Seagal feminina. Nossa. Que não tem expressão facial. Puta que pariu, melhor expressão. E sem não saber. Tá, né? Sem se saber Steven lutar. Seagal é uma pedra, ela é uma pedra de peruca, cara. Apesar que os dois têm cabelo comprido, mas não. Não dá, cara. Uma coisa que eu sempre falei é que o único filme que tem vampiro viado que presta é Entrevista com o Vampiro. Sim, o sim. O resto sim, é muito terrível. Bom. Muito sim. Bom. Porque até lá naquilo que tem vampiro viado, quando eles tomam sol, eles não brilham, eles viram pedra. Mas pode assim, crer, até então, é o que eu falei, eu fui assim por causa da Jéssica, minha namorada, acho que os dois últimos, não sei. E, putz, acho que no penúltimo filme tem uma cena de, tipo, os dois no alto da montanha e, de repente, um... Chega dois cowboys lá do lado. É quase isso. Quase isso. Mas, tipo, tá lá o vampiro, todo de blusa e tal, e o lobisomem sem camisa, né? Num, nevando ele sem camisa, porque, né? Why not? Né? Why not? E daí, tipo, a menininha, a Bella, ela fica tremendo de frio e tal. E o vampiro é gelado. E o vampiro pega ela. Só que ele fala, não, pode abraçá-la, pode dormir de coxinha, que tá tudo certo se for pra ela viver. Ah, mano. Calor corporal zero, né? É, meu. Come ela também. E daí, no último filme eu pensei, eu juro que o último filme eu achei que ia ter alguma coisa boa. Por quê? Porque assim, começou a sair cabeça dos outros e cortar cabeça e, sei lá, destruir membros e tal. De repente, chega no final, era tudo uma visão. Nada tinha acontecido. Legal. Bom, eu não gosto. É o momento mais broxante da vida, né, mano? É, cara. Eu falei, não, cara. Que é nossa, velho. Ó, já tinha uma pequena. Aquele ator que faz o lobisomem não parece uma alpaca? Parece. É igual, cara. Segue aí no. Pra quem tá acompanhando pelo site, você vai ver aí no post uma foto do Malpaca. Aí bota foto do Malpaca. É igualzinho, cara. É igualzinho. Inclusive, eu mandei uma foto da alpaca aí no Skype. É, mandou uma foto da minha rola, filho da puta. Meu, você manja. Que aí? O cara é agressivo, cara. Cara, pra que tudo isso, cara? Ó, fora Crepúsculo, lobisomens. Não, mas ó, só o seguinte, só comentar um negócio. Quem a gente fala que, pra falar que o filme é merda, precisa ter assistido, né? Inclusive, é um comentário que foi feito antes da gente começar a gravar. Levanta a mão aqui, todo mundo. É, claro, vamos fazer uma de conta que eu consigo ver as mãos. Mas levanta a mão aqui, todo mundo que foi obrigado a assistir por causa de uma namorada ou eu. De... Ah, eu tô muito... Ó, na boa, eu fui obrigado a assistir por causa do podcast. O cara é um cara que se sacrifica pelo podcast, cara. Nossa, como é que é? Assistiu hoje isso? Na verdade, eu assisti faz 2 dias atrás, porque o Rafa falou, ó, tem que assistir. Aí... Não, eu falei pra ele, velho, você tem que saber do que você tá falando, tá ligado? Sim, aí eu então, assisti. Eu não consegui assistir aquela bosta até o final. Por isso não, que na segunda-feira ele tava chorando, Rafa. É, vem por aí, cara. Ouvindo assim, Simple Play, né? Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Tipo, welcome to my life. Perfect, se cortando no canto do quarto. Ó, eu só tenho um comentário a fazer sobre o pai da Bella, cara. Que bigodinho feio, cara. I want to break free. I want to break free. I want to break free. que roupinha lá, Village People, velho. Não, total. Não, é o filme... Não sei. Sabe o que tá foda, mano? Não dá pra salvar nada, cara. Então, não eu tem acho... nenhuma gostosa naquele filme. Eu acho que estupraram tudo que a gente conhecia de vampiro nesse filme. E lobisomem também, né? Por que não? Ó, uma coisa que eu percebi que eles tentaram fazer no filme, mas não colou, é eles tentaram dar um clima sombrio. Mas... Não, é. Claro, o clima sombrio, aí o cara sai no sol e brilha, né? Sombrio pra caralho. Se você parar pra pensar, a história em si, não o filme, mas na mão de um escritor bom, assim, tem como, num Alan Moore da vida, tem como uma possibilidade de ser uma puta não, história, né? Pega o livro, dá na mão do George R. Martin, fala pra ele reescrever. Mata todo mundo! Não, nem de matar ninguém. Imagina assim, ponto, né? Vai ter 3 minutos de filme. A mina lá, e chega o vampiro, todo sedutor, que quer tirar a virgindade dela, um negócio mais 18 anos, assim. Tem a possibilidade, mas cagou, né? Foi pra menininha de 16, que é o amorzinho. É, não. E não tem uma gostosa no filme, né, velho? Puta que pariu. Mas, ó, junto com essa onda aí de vampiros gays, lobisomens gays, nada contra gays, até porque a gente tem a inclusão aí do Lost no podcast, mas enfim... Nada contra gays e usa o termo pejorativamente. Nada contra viado, nada contra bicha. Sim, mas assim, veio uma outra onda de criaturas fantásticas homossexuais, que é Meu Namorado é um Zumbi, que eu tive que assistir por causa da minha namorada também. Não, mas peraí, antes de sair do Crepúsculo, eu posso falar uma coisa? Pode. Tem uma outra derivação totalmente direta do Crepúsculo, que é uma bosta. Exato. É um fanfic de Crepúsculo. É uma fanzinha que tava com, sei lá, com desejo de um vampiro, que começou a escrever conto pornográfico de Crepúsculo nos fóruns da internet. Alguém falou zoando ou tirando o sarro da cara dela que ela escrevia bem, que devia escrever um livro, ela levou a sério e escreveu. Ela escreveu um livro no Yahoo Resposta. E agora tem essa merda que tá em mania agora, que é o 50 Tons de Cinza. Ah, e é trilogia, né? Não é só um. É mais não, até. Não basta um. E vai ser o filme mais visto do ano, se certeza. O Star Wars não arrancar a bilheteria dele, né? É que tá, o Star Wars vai lançar em dezembro, né, cara? Vai ser um show. Quem vai assistir Star Wars vai assistir... Mano, tô vendo já. Calma. Antes da gente ir pra Star Wars, Meu Namorado é um Zumbi. Quem assistiu? Não, eu, por causa da minha namorada. E aí, Queiroz, vamos conversar então aqui, Queiroz. Fala sério, que porra, mano. Onde já se viu um vampiro ser curado, voltar a ser humano por causa do amor. É, o zumbi ser curado por causa do amor. Power of love, cara. O plot twist é uma bosta, né, cara? Nossa. E eles fizeram um sub-zumbi que era o esquelético, velho. Puta que pariu, velho. Mas a trilha sonora é boa. Não, aí que tá. O que salva? O Guns N' Roses. Exatamente. Toca o Appetite for Destruction quase inteiro nesse filme, né? Ô, louco. Então, isso salva. Não. Aí, não, ó. O Igor, você falou, louco. Nossa, cara, vou ver, né? Não. Eu vou ver não. só com o som, ligado. Baixa o som. Nossa, cara, não tem uma mina gostosa no filme. Puta que pariu, velho. É todas meio mortas, né? A gente tá identificando o padrão caindo, de filme ruim do Queiroz. Né? É claro, elas são podres, caralho. Ô, Queiroz, filme bom, cara, te passar um link a brasileirinha. Pode ver, cara, vai curtir. Já conheço. Não é isso. Ó, o que eu quis dizer? Não é que filme bom que tem mulher gostosa. É que quando esses filmes são focados no público feminino aí, entendeu? Tem que ter algum atrativo, porque sabe que o namorado vai ser obrigado a assistir. Então, assim, tem que ter algum atrativo pro cara também, né, gente? Quer ver um filme que tem a vampiro e tem a mulher gostosa? Vai ver um Drink no Inferno. Puta, a mina que dança lá com a cobra, né? Exatamente. Quentin Tarantino, o cara é foda. Beleza, então vamos voltar, não. Agora a gente vai voltar pra... Só que voltando pro próximo filme. Aliás, pros próximos 3 filmes, que eu já vou falar de cara que esses próximos 3 filmes são as merdas e nunca deveriam ter existido e nem todo fim precisa de um começo. Esse é o meu pensamento sobre isso. Me abstenho. A nova trilogia Star Wars, Queiroz, se manifeste. Me abstenho. Vai falar mal de Star Wars, não conte comigo. Não. Aquilo lá não é Star Wars. Não conte comigo, vai tomar no cu. Então quer dizer que pra você ter os poderes da força, você tem que pegar uma gripe agora? Não, claro que não. Você tem que ter criaturinhas no seu corpo que fazem com que você tenha aquele poder. Claro que sim. Tem que ser lá, midi-chlorians, cara. Eu concordo. Ah, midi-chlorians, que cacete. Ah, o cara tomou um antiviral pra você perder a força. É uma mitocôndria, caralho. Então, você vai falar que o episódio 3 é ruim, então vai se fuder. Não, eu... Então... Pô, eu tô defendendo, caralho. Eu só acho bom a partir da metade do episódio 3. Porque antes disso... Tô defendendo, pô, dos créditos do episódio 3 é muito bom. Não, eu gosto, assim, da luta do Obi-Wan com o Anakin. Só. Ah, mais ou menos também. Não é grande coisa. Foda. Não, é que assim, a cena, depois que ele corta a perna dele, o discurso dele... Aí não tem mais luta. Sim, mas é... Então, mas só esses minutos aí, eu acho que, pra mim, devia ser isso o filme. Devia ser um curta antes, no Cartoon Network, sei lá, do Obi-Wan falando, tipo, era pra você trazer equilíbrio à força e não destruir ela. Fim, acabou. Não, eu acho que a melhor coisa dessa trilogia nova foi o finalzinho do terceiro filme com, na versão chinesa do filme, com legenda em inglês. Hã? É, porque virou um meme gigante na internet, que o Darth Vader levanta, ele grita, no! E na legenda tá lá, do not want. Aí virou meme, qualquer coisa era do not want. Eu queria perguntar pro Queiroz, já que ele gostou dos filmes. Queiroz. Oi. Chega aí, mais pertinho. Queiroz. Não, sai daqui. Pode me abraçar. Não. Queiroz. Falando sobre o vidinho aqui, ó. Jar Jar Binks. Não, cara, não. Vamos deixar o cara que gostou falar sobre o Jar Jar Binks. Gostei mesmo. Gostei das três trilogias, sim. Acho que foi muito legal pra história. Eu acho, minha opinião, tá bom? Jar Jar Binks. O cara não gostou de Guardiões da Galáxia no Exorcidade. Candidato, não fugiu sua pergunta, candidato. Jar Jar Binks. Não. Jar Jar Binks é um mal necessário. Necessário? Nossa. Necessário. Caralho, você tá louco. Se tirar ele dos filmes, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, Missa thinks otherwise. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Ah, cara, eu vou ficar pra vocês. Não, mas o problema da trilogia nova é ter desmistificado a força, porque Star Wars não é filme de ficção científica. Star Wars é um filme de fantasia. Sim. E a força é um negócio fantástico ali, meio tem uma parte samurai. Então, quiseram cientificar a força. Transforma em um bagulho biológico depois. Inclusive, quando o Luke tá treinando com o Yoda fala que a força é uma coisa que ele tem que sentir, é algo místico. Sim. E tal. Aí vem o filho da puta do Qui-Gon Jinn lá e fala que tem que fazer um exame de sangue pra ver quantas bactérias tem no corpo. Quem é aquele livro? Livro? Eu li. Então. Qual deles? Pera aí. O livro do Sif. Não, esse eu não. Li. Ah, eu tenho eu aqui. Não, então não vai saber, então você vai concordar comigo. O Darth Plagueis, ele foi o único que foi o primeiro a estudar a força como algo científico e ele que descobriu esses midi-chlorians. Antes disso, era considerado algo místico mesmo. Mas depois não, mas é que tá, não era antes. Porque o quarto, quinto e o sexto filme são 20 anos depois do primeiro, segundo e terceiro. Tá, mas aí os registros são todos apagados com a entrada do Império. Entendeu? São muitos documentos construídos. Cara, não, mas isso daí, ó. Pegou o sabre de luz, piscou. Quer meter a boca, não, mas é a mesma coisa que o Tolkien fez. É a mesma coisa que o Tolkien fez quando ele percebeu que ele fez merda escrevendo Hobbit e colocando o mesmo pessoal no Silmarillion. Ele teve que refazer a história pra poder encaixar. Mas peraí. Foi a mesma coisa. O Silmarillion não foi nem escrito direito, assim, pelo Tolkien. Ah, eu sei, eu São sei. São vários catadões que depois foram montados pelo filho dele, tipo uma mortadela. Sim, eu sei. Eu acabei de realizar pela segunda vez agora. Mas ele teve que refazer alguma coisa porque ele falou, pá. Melhor analogia, né? Não, mas não, realmente, tem coisa que o cara escreveu na trincheira da guerra, outra no fim da vida. Se o Silmarillion é uma mortadela, Star Wars é o quê? Uma presuntada? A primeira temporada é. Primeira trilogia. Não. Presuntada é bom perto disso, cara. Deve ser o quê? O Maniquito. É um spam. Spam, isso. Isso, spam. Olha, mas sinceramente, o que deixa a trilogia nova do Star Wars uma merda é isso aí, desmistificar a força. Uhum. Então, mas faz parte do enredo, faz parte do... Que, né, pra quem lê o livro, vai ver que a Guerra Clônica é um dos eventos principais de todas as trilogias. Sim, mas vamos abrir um CD. Problema. cinema. Quando que foi lançado o livro? Exatamente. O livro foi lançado depois da segunda trilogia. Eu vou ficar quieto. Só que a gente tem que pensar. Uma coisa que já tava na merda e pensaram, bom, como que eu vou consertar isso? Os quadrinhos já existiam faz muito tempo já. Então, mas nada disso era produto oficial. Tem um monte de livro que foi lançado que não é produto oficial. Quase todos. Então, esse que é o ponto, tá ligado? A parada do Star Wars é a jornada do herói. Pra mim, isso daí vale no... Pra mim, vale no primeiro filme. O primeiro filme é um filme fechado. Peraí, você tá falando do primeiro, primeiro? Não, quarto filme. O quarto filme é um filme fechado. Se quisesse ter só ele, dava pra ter. Aí os outros dois vieram a calhar muito bem. E ok, funciona. Ele deu uma estendidinha na jornada ali e ficou muito ok. Então, pra mim, pega esse lado filosófico do Star Wars. Eu gosto disso. Sim, com certeza. Todo de filme que tem trilogia e coisa a mais, que aí essas coisas a mais estragaram. Não. Segundo vocês aí, eu não concordo. Mas colocou três filmes a mais na trilogia do Star Wars e estragou, segundo vocês, é isso? Não. Não necessariamente por ter colocado os três a mais, mas o jeito que foi feito. Exato. Não, sim, mas aí que tá. E o que vocês me dizem do filme Shrek? Nossa, caralho, velho. Caraca, eu achei que ele ia puxar Matrix. Não, Matrix não tem o que dizer. Matrix, o primeiro só. O resto é uma bosta. A gente vai chegar no Matrix. Shrek. Calma aí, cara. O Shrek começou a cagar. Como assim, Queiroz? Como assim o quê? Olha o que você tá comparando, cara. Porra, velho. Não, pera aí. Então vamos falar. Emanuele começou a fuder a partir do primeiro. Na primeira cena, já, né? A Justine começou a fuder no último. Não dá. Não, mas Shrek é uma animação, cara, que eu gosto. Shrek, o primeiro, cara, é divertido. É uma história diferente. O primeiro eu concordo. Tem as diferenças, né? É que assim, não. Eu tô entendendo o Queiroz. É que assim, Star Wars é como uma cebola, tá ligado? Ele tem camadas. Tem a camada boa, a camada podre. Exatamente. Não dá. Normalmente o que apodrece são as primeiras camadas, né? Depois o resto tá bom. É, exatamente. E como começou pela metade, né? Então. Mas e agora, ó, verdade. Vamos aproveitar essa deixa aí. Claro que mais pra frente a gente vai fazer um cast de Star Wars e eu quero que o Queiroz esteja presente pra defender com unhas e dentes, pra explicar mais profundamente a primeira trilogia. Mas aí a gente tem a notícia de que foi fechado o contrato com Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher até 2019. Caraca, eles vão estar vivos? A ver, o Harrison Ford eu não sei. Harrison Ford ele... já tá buscando, não. Tá fazendo de tudo pra morrer, né? O Harrison Ford tá falando, eu li esse roteiro e eu não quero que isso aconteça. Então, sabe? Mas foi... Estão falando que vai ter Star Wars até 2019. E aí? Tem referência com os Vingadores, né? Tem mais três segundos pra falar isso. No final vai se juntar os Vingadores. Se você for ver, até 2019, assim, no ritmo que lançam normalmente os filmes, vai dar no máximo aí mais três. Pô, em 2019 vai sair Infinity Wars. Aí, ó, fechou. Certeza que o Luke vai estar lá nos Vingadores. É, junto com o Rocket Raccoon. Tá certo. Ah, eu não sei se vocês gostam, mas no Kingdom Hearts 3 vai ter Star Wars também. Olha. Nunca joguei. Pô, Kingdom Hearts, cara. Como assim? Melhor experiência que tem no Play 2. Exato. Melhor crossover de todos. A melhor experiência que tem no Play 2 é o GTA San Andreas. Mentira. Não. De qualquer era. Não, mas nós não estamos falando de jogo, estamos falando de filme. Isso é burro, Queiroz. Eu aproveitei a deixa por causa do Star Wars em outras situações. Aí eu falei de uma real ao invés de ficar falando de Vingadores. Não, mas e aí? Qual a expectativa de vocês? Ou a pergunta melhor, vocês criam alguma expectativa para os novos filmes do Star Wars? Nem fudendo. Eu vou assistir, só isso que eu falo. Eu, quando era moleque, que eu vi que ia lançar o episódio 1, eu fiquei pensando, caramba, vai ser muito legal, que não sei o que. Na época eu achei legal, hoje em dia eu vi que foi uma merda. Sim, mas agora os veteranos estão voltando, né? Ah, mesmo assim, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada mesmo. É. Aprendi com um brother meu, cara, ó, Queiroz e Igor. Oi. Vocês não sabem, aprendi com um brother meu, não sei se vocês conhecem o Jacaré Banguela. Ah, amigo seu. Rodrigo Fernandes. Meu amigo. É, encontrei ele na Comic Con, falei, e aí, cara, tudo bom? Ah, eu tenho um amigo assim também, Cid, não salvo. Pode crer. Ele. Não, pô, é amigo meu também, cara. Olha aí. Se eu soubesse, eu teria... Nossa, caralho, se os dois estivessem aqui, ia ser uma lambeção de saco. E o Diogo Braga? É amigo meu também, do Gabriel. Então, mas enfim... Eu sou amigo do Jovem Nerd. Mas, ó, seguinte, aprendi com meu amigo Rodrigo Fernandes a não ter expectativa para porra nenhuma. Ele que falou pra mim assim, não tem expectativa pra nada, cara. E é a verdade, né, cara? A gente tem que ir no cinema sem esperar porra nenhuma. É, principalmente nesses casos que são uma série grande, que tem fama de ser boa e tal. E principalmente levando em consideração que o Ben Affleck vai fazer o Batman. Mas, e o Ryan Reynolds... Aí eu tenho que falar. Não, realmente, Ben Affleck fazendo Batman... Cara, você gosta do Jar Jar Binks, eu acho que você não pode falar muito do Ben Affleck. Ah, vai se fuder, mano. Deixa eu dar minha opinião. Puta que pariu. Opinião é que nem cu, né? É, então, cara. Se eu quiser dar a minha opinião, eu dou, pô. Ainda bem que mudou pra opinião. O Exorcista. Quem colocou esse filme aí? Pedro Pérez. Eu achei legal. Não achei. Eu achei mais engraçado do que assustador. Overrated. Overrated total. Eu assisti, tem uns 4, 5 anos, um pouquinho mais até. Nunca tinha assistido. Não consegui ver até o fim. Eu não sei se hoje em dia a velocidade do filme é outra, é um pouco mais lento, mas eu acho que o filme não tá bom pra assistir hoje em dia, não, cara. Não consegui ver. De fato, é um filme mais lento, mas assim, é que foi dito tanto em torno desse filme, que é outro daqueles filmes que você vai com uma puta expectativa. Caralho, a menina morreu depois de ter, sabe? Então não, você não vai... Não foi o Exorcista não, foi o Poltergeist que a menina morreu. Não, mas não falaram que o padre morreu, alguma coisa assim? Ah, também sempre pulou da janela, caralho. Não, é na vida real. Aí eu não sei. Então falaram, acho que o padre, a menina, sei lá, o cachorro dela morreu depois desse filme e tal. Os conhecidos do tio. Então você vai naquela pilha, não, porque tem som de porco morrendo, pá. Uhum. E daí você vai, assiste e fala, tá, a menina gira o pescoço, sorrindo, vomitando verde, diabo, pá. É que assim também, você não vai querer assistir um filme de 1900 e Guaraná com rolha com a cabeça de hoje. Não. Eu assisti esse filme há 15 anos atrás, eu já achei meio datado e consegui aproveitar. Não de forma assustadora, mas como um filme bacana. Sim, não, eu também, mas assim, parando pra ver hoje, levando em consideração que o Pedro Pérez assistiu faz 5 anos, eu assisti o quê? Faz uns 12, 13 anos também. Uhum. Então, 5 anos já é uma mudança grande no ritmo dos filmes do cinema. Isso. Então, sei lá. É, 5 anos atrás tinha o Exorcismo de Emily Rose, que era alguma coisa mais recente, forte. Assim, extremamente mais forte. Mas assim, num consenso geral, o Exorcista... Legal. Queiroz, você se absteve por quê? Não, justamente porque eu não assisti, então. Eu acho que... Como assim? Ô, você é cagão, hein, cara? Pô, eu sou muito cagão, cara. Ô, Queiroz, faz o seguinte, você tem um Play 4? Não, claro que não. Arranja um Play 4. Eu sou professor, cara, não tem condição de comprar um Play 4. Ah, não sei, vai saber. Arranja o de alguém e joga um joguinho chamado PT. Nossa, pode crer. Ah, o Queiroz joga PT, ele votou, inclusive, no PT. Até agora, a energia hidrelétrica... É a mais barata. Mais barata. Em termos. Tô na Dilma. Os caras são muito bom, muito bom. Mas ô Queiroz. E o cu, Igor? Você pode ajudar? Ah, você faz isso, né? Petista do caramba. Queiroz, quando eu for aí pra Rio Preto, velho, a gente vai fazer você assistir tipo, vários não, filmes. Meinha. Não, valeu. Não, mas, sabe o que veio na minha mente um filme? O que vocês acham dos filmes, a gente falou de videogame aí, PS4, os filmes que nasceram jogos de videogame e viraram filmes. O que vocês acham disso? A maioria é uma merda, só presta... Fã de Tomb Raider. Nossa. Não, Tomb Raider não, cara. Mano, eu tô falando de Príncipe da Pérsia. Dá pra aguentar um pouquinho, mas... Cara, sabe que eu gosto... Príncipe da Pérsia. Então, eu gosto bastante daquele ator, cara, o Jake... Ele é Hal. É. Mas, mano, o enredo falha muito, cara. Puta que pariu. Olha, mas numa altura daquela do Príncipe da Pérsia, que já saiu faz pouco tempo, você ainda tinha uma esperança de ser bom pra caralho o filme? Mas compara com Tomb Raider. Não, realmente, cara. Realmente. Ah, então vamos pegar o Tomb Raider tem uma atriz super valorizada, que é a Angelina Jolie, que pra mim não é grande coisa. Não, Nossa, cara. Machista. Não temos nada a contar. Que já tomou sua dose de machismo? É abri o pote aqui. Abriu? Feministas, eu não gosto desse movimento de vocês e tal. Eu acho meio radicalista, mas meu irmão pegou pesado, então... Relevem um pouco. Corta essa bosta. O cara pede desculpa pelo erro. Corta isso aí, senão vai dar bosta depois. Não, corta mas... não. Corta não, caralho. Mas assim, ó... Cara, Tomb Raider não dá, velho. Não dá. E eu mandei uma foto aí pra vocês, tem um link que eu mandei pra vocês, que é a foto da evolução do Tomb Raider. Depois vocês vão... filho da puta, eu vou postar no... Vou colocar no post lá, seu viado. Ah, aproveitando que a gente acabou de sair do exercício, por que você tá com medo dessa foto? É, não tô com medo. O Danicho fica puto quando eu mando essa foto. Não, é que o Queiroz, ele é cheio de mandar uns negócios, vê isso daqui. E você vê, você não tá esperando nada, de repente, pá, eu... Entendeu? Não, eu fiquei mais com medo dessa foto que o Eric colocou no grupo aqui no WhatsApp. Qual que ele colocou? Peraí. Ah, meu celular tá longe. Deve ser uma foto dele mesmo. Ah, não, isso é fato. Mas, ó. Uma sanguessuga. Mas, ó. Isso vai ter que coitar. Não, ninguém sabe do que a gente tá falando. Mas, ó. Tá, Tomb Raider não dá. Prince of Persia... Ah, eu acho que não passa, mas... Não é tão ruim quanto muita coisa que tem por aí. Fica pendurado na beirada lá da piscina. É, mas com a maior parte do corpo pra baixo, lógico. É, mas você gosta do Jake Gyllenhaal, então? Cara, eu acho ele legal, cara. Aí, principalmente no Brokeback Mountain, Não. Achei ele bonito, beijando outro cara. Assim, ó, existem pessoas que eu gostaria de sentar, tomar uma breja, trocar uma ideia. Isso, não, sentar, trocar uma breja e trocar ideia. Trocar uma ideia? Beber uma breja e trocar uma ideia. Você traz uma Heineken, ele apanha de cada um tomar do outro. Não, que papo. Mas enfim. Ó, hey, Jack. Só pra não fazer a piadinha do troca-troca, mas fica quieto. Beleza, tava falando de videogame Resident Evil, todos os filmes. Caralho, não, você pulou não, a lista lá pra não, puta não, que não, eu parei. Não, é porque não, tá na linha de games aí. Então já tá tarde, eu vou dormir, falou pra vocês aí. Você se abstém, Queiroz. Eu abstém. Você não assistiu. Não, eu assisti, mas eu acho uma bosta, todos. É. Então, mas é essa a intenção. Tem que falar, então. Não, então tá falado, é uma bosta, todos. Eu só vi o primeiro e o segundo, achei não, o primeiro uma merda. Não, falaram que... Primeiro, quem é a Alice, mano? Não tem nada a ver com a história do jogo. Quem é Alice? Então, assim, eu acho que, tipo, praticamente do que eu vi da história do jogo, da história do filme, tipo, não tem muita coisa a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada, não. Não, pior de tudo, o que me frustrou mais foi aquela porra daquele Nemesis emotivo lá. Pô. Eu já falei, aquilo não é o Nemesis, é um boneco de Olinda. Mano. Não, cara, mas, ó, a história, assim, o que eles pegaram que é igual? Umbrella Corporation, tá, pegou. Não, só logo, né? Só logo. Tem vírus. Tá, Raccoon City. Mas, mano, quem é a porra da Alice, mano? Não, eles só aproveitaram os nomes. Porque, por exemplo, eu assisti aquela bosta daquele segundo filme, infelizmente. Você já viu o Jill Valentine no jogo agindo daquela forma, tipo mulher macho, cara? Que bosta que era aquela? Os feministas pirando de novo. Não, mulher... Eu tô falando mulher macho, não age igual mulher. É a mesma comparação entre a Lara Croft do primeiro jogo do Tomb Raider pro último que saiu agora. No último ela é mulher mesmo. É sim. No outro sim. É polígono. No outro ela é só um par de peito com arma. Igual a Jill Valentine nesse filme do Resident Evil. Olha, não vi. Peraí. É um personagem assim com desenvolvimento totalmente masculino, só que jogaram pra uma mulher. Jill Valentine Resident Evil. Qual foi o filme? 5? O segundo. Segundo? É. Não, mas tá, o Tomb Raider tá, justifica que naquela época era um jogo foda. Hoje seria um jogo genérico qualquer, com um personagem com uma arma, mas... Não, beleza, mas se falando Resident de filme... Evil, não. Mas se falando Resident de filme, não. Tomb Raider não salva. Não, falando de filme, não, tô falando do primeiro jogo do Play 1 que foi lançado, sei lá, 98. Ah, mas eu não sei se você já entendeu que a pauta é sobre filme. Nossa. Não, mas puta que pariu. O que eu falei é que é assim, se você pegar um personagem masculino, um homem, e colocar no papel daquela Jill Valentine com as mesmas atitudes que ela toma, com as mesmas falas, não vai fazer diferença. É que a Michelle Rodrigues tinha morrido no filme anterior. Exatamente, a Michelle Rodrigues que era mais macho que qualquer homem que tá naquele filme lá. Mas, assim, a Jill Valentine do jogo não é aquilo, ela é mais parecida com a Lara Croft desses últimos Tomb Raider do que com aquilo que tá no cinema. Pelo menos é o que eu acho, sei lá. Ok, argumento. A atriz até que é bonitinha aqui. É, eu também tô vendo aqui. Mudou totalmente a presença da atriz agora e o machista sou eu, né? Eu não assisti o último filme do Resident Evil, mas falaram que a Alice faz um negócio lá que controla fogo, sei lá. Virou ah, não. Avatar, como mano. Assim? Cara, virou Avatar. Virou Avatar, que bosta, é. Falar em Avatar, um filme bosta que fizeram foi o último Mestre do Ar. Alguém assistiu? Não assisti. Eu não. Não. Cara, não perdeu o tempo. Não perca seu tempo assistindo aquilo. Você vai com a expectativa falando assim, puta, vai ser mó foda um filme do Avatar, né? Não, eu só tem uma coisa que me impede totalmente de ver esse filme, que é M. Night Shyamalan. Ele não fez nenhum filme bom, cara, até agora. Opa, assim. opa. Muita treta. Peraí. Corpo fechado. Sinais. Corpo fechado, ele não fez nenhum que realmente é incrível. Opa. Sinais é muito bom. Sinais, não, esse sentido é muito bom. Não, eu tô falando a partir vila. Do corpo fechado. É, todos os anteriores, então. Os anteriores, tudo bem. Eu acho que tem mais dele. Anterior do que depois do corpo fechado. Então tá valendo, ele tá no lucro ainda. Ele pode gastar ainda. Ah, Mulher do Lago lá, essas coisas. A Dama do Lago? Isso. É, tem razão, aí eu concordo. Então, mas quando... os sinais, olha... Não, os sinais eram bacana mesmo. Opa. Mas ô Queiroz. Oi, garoto. Cara, por que é ruim, velho? Por que é ruim qual? Avatar aí. Por quê? Cara, primeiro que colocaram uma menina pra fazer o papel do Aang. Toda a história, porque tem peraí, uma... Peraí, só fazer uma pergunta. Quem é Aang? Ah, se você não assistiu... É o careca lá, não. O careca com a flecha na cabeça. Ah, tá, não. Só o Igor soube explicar o que você não... Você... Nossa, velho. Eu nem claro, vi o filme. Eu tô partindo do pressuposto que a pessoa que tá me ouvindo sabe o que é a de Aang. se você não sabe, tudo bem, Tanish, eu explico. É o protagonista da série. Mas tem toda uma questão espiritual que envolve e tal, e a questão do cara trazer equilíbrio pro mundo. Isso tudo perde no filme. E os personagens principais que dão a base pro moleque também somem. É uma bosta o filme. É uma bosta. Entendeu? O que nem a dobra, que é a parte legal, né? Que o pessoal dominando os elementos, assim, a água, a pedra, que faz os bagulho foda. Que eles lutam Tai Chi Chuan e o caralho A4. Sim. Eles fazem. No filme é uma bosta, entendeu? Então, fica tipo assim, o Ed capoeirista com síndrome de Asperger. É o autista 2.0. É o autista 2.0. Ô, Rafael. Oi. O Aang é esse aqui, ó. Não é. Eu vou mandar uma foto do Aang pra vocês aí. Max, dá uma olhada. Essa aqui, ó. Não vou ver nem fudendo. Nenhuma dos dois. Vou ver amanhã quando eu estiver na agência, porque daí eu tenho que fingir que eu não tenho. Cagão. Mas, ó, beleza. Anísio, só pra te falar, amanhã você tá fudido, tá? Tá, não, beleza, é nóis. Gente, tá, tem umas perguntas pra você amanhã, tá ali. Amigos novos pra brincar. Amigos novos pra brincar. Fuck you! Fuck you! Oompa, loompa, doompa-dee-doo. I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa-dee-dee. If you are wise, you listen to me. Agora eu quero falar um. Isso daí é... Ô, Eric, chega aí mais perto. Manda aí. Vou falar no ouvidinho dele também. Vou. A nova fantástica fábrica de chocolate é uma bosta. Ah, toma no seu cu. Não, peraí, qual que é a nova? A nova é com o Johnny Depp? É. Você gosta do Johnny Depp vestido de traveco? Mano, eu gosto. Johnny Depp vestido de qualquer jeito, mano. É que ele acha bonito o Johnny Depp, entendeu? Ah, velho, eu não vou mentir não, mano. Eu acho ele bonito sim. Mas o filme é uma bosta. Eu não gostei do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, não. O antigo é muito bom. Não, o antigo não tem comparação. Eu gosto dos dois. Fora que os umpa-lumpas do antigo davam medo, cara. Vocês viram a notícia que saiu desse filme antes de lançar? O sindicato dos atores anões entraram com uma ação contra o filme porque não contrataram eles pra fazer umpa-lumpa. Só contrataram um, né? Não, nenhum. Eles pegaram, filmaram um ator humano, tamanho normal. Nossa, tamanho normal. Ué, no World of Warcraft tem a raça humano e anão. É verdade. E no South Park tem a raça judeu também. É verdade. Mas eles pegaram uma pessoa em tamanho normal e mudaram, e diminuíram a escala dele. Não, eu não tinha reparado nisso. Eu jurava que era um anão. É só ver a proporção das pernas, sei lá. Não. Cara, eu vou perguntar pra vocês, só uma curiosidade que eu sempre tive. Vocês podem me responder assim, na moralzinha? Depende, se tiver ao nosso alcance. Não, cara, é o Oompa Loompa. O ator que faz o Oompa Loompa, eu nunca mais vi ele em filme nenhum, cara. Será que ele nasceu pra fazer o Umpa Lumpa? Acho que ele é um Umpa Lumpa. Peraí, o do é novo, né, você tá falando? Dele? Do novo? É, do novo. É, o do novo eu não sei. Eu nem lembro quem que é o Umpa Lumpa do novo. O do antigo tem o E-Man. Chamaram o zelador do prédio lá. Do antigo, eu não sei se vocês lembram Jackass, um anãozinho. Eu mandei a foto do Umpa Lumpa aí pra você. No Jackass, tem um anãozinho, o E-Man, ele fez um Umpa Lumpa no primeiro filme. Não, ele é muito novo, perfeito. Ué, tem a cara dele. Ou é o pai dele, ou sei lá. É o ancestral dele. É um negócio que passa de pai pra filho, né? Ô, filho. Anão com cara laranja e sobrancelha branca e cabelo verde. Não, mas a cara é igual. Não... Completamente... Ó, procura no Google Imagens Umpa Lumpa. Tá aqui, ó. Você vai ver uma porrada deles, é tudo igual. Muda um ou outro. Inclusive tem um aqui que eu tô vendo que parece o Hugh Laurie do House. Tem uns que tem mais cara de síndrome de... É, d*** mesmo é baixinho, né? Mas, nossa. Mas, ó, Eric. Tchau pra vocês aí. Ô, Eric. Defende aí, ô, chupa-rola do Johnny Depp. Não, esse podcast é uma afronta contra a minha pessoa. Não. Não, cara, é o seguinte. Sobre o Johnny Depp, eu acho ele um ator muito legal, um ator muito versátil. Mas não é tudo que ele faz que é bom, não, cara. Não. Uma prova é aquele filme que ele morre, mas ele vive dentro de um robô, de uma máquina. Esse filme é uma bosta. Ele se perde, aí ele se perde de novo e fica perdido. Fica perdido. Mas no caso da Fantástica Fábrica de Chocolate, o primeiro Willy Wonka é muito melhor. Muito melhor. Tem músicas classicíssimas. As próprias músicas do Umpa Lumpa são bem mais... Imagina, você no meio da noite vai no corredor buscar um copo d'água, assim, passa no corredor e você começa a escutar Umpa Lumpa, velho. Oh, mas as músicas são lições de moral, cara. Sim, mas é o demônio cantando lições de moral. Não, deixa de ser uma lição de moral, né? É o demônio dando aulas no jardim da infância, tá ligado? Não, não é demônio, não. É semidemônio porque é laranja, não chega a ser vermelho. É, mas é aquele negócio. Umpa, lumpa, lumpa, di, du. É meio assustador, sei lá. Exato. Então, não sei. Mas eu, sei lá, a nova Fantástica Fábrica de Chocolate ficou meio... não gostei. Aí já é uma outra categoria, né? Remakes de filmes antigos. É. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito remake de filme antigo que é foda pra caralho e ninguém nem lembra dos antigos. Então, mas ó, na verdade, você que está ouvindo esse podcast nesse momento, eu sempre tive vontade de fazer um podcast que era a Fantástica Fábrica de Chocolate antigo versus a Fantástica Fábrica de Chocolate 9. Se você tem essa mesma vontade, e assim como eu compartilho essa opinião de que o primeiro Fantástica Fábrica de Chocolate era muito melhor, meu, falem pra gente, porque a gente atende os pedidos de vocês. Mas, né, eu não posso fazer nada sozinho. O Eric não quer, é foda. Não, só porque eu falei só pra ser do contra ele, agora leva pra sepultura. Peraí, isso aí. Quem falou eu faço? Eu faço. Vai, quem não? Eu faço. Ah, então, a boca no Willy Wonka novo. Ó, manda um e-mail, no contato. Literalmente, arroba... né? É o Johnny Depp, Queiroz. Ô, Queiroz, manda um e-mail. Ô, fake. Igor, você não vai tomar no cu, hein? Achei que só o Eric metia a boca no olho daqui. Manda um e-mail fake no contato arroba locomotiva26.com.br pedindo esse episódio. Não, cara, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala que você é o Guilherme Freire, sei lá. É, eu vou mentir. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Sobre filme... É um filme que tem carros, só que esses carros, na verdade, são alienígenas. Ó. Eu não sei, não. Os carros são esses lanchas, mostram como jet skis. É, mas esses carros, na verdade, são robôs, chamados Autobots. Não. São os transformistas. Não. O que vocês acham dessa porra desse filme? Eu acho que é o maior comercial da face da Terra. Propaganda comercial. Eu não consegui terminar de assistir o primeiro, sinceramente. Nem a Megan Fox salvou, né, velho? Fala pra vocês. Não salvou. Não. O Pedro Pérez tá aí? O que que tá acontecendo, cara? Não, tá quieto? Agora falaram do Transformers, até doeu a cabeça de lembrar. É muita informação na tela, é muito parafuso voando, não dá pra Mas qual é o problema? Qual é o problema com Transformers? É o quê? Mesmo do Avatar. Vocês não gostam de roteiro, do filme, não tem que ter roteiro. Não tem roteiro nenhum. Tem que ser filme iraniano, é o quê? Qual que é o problema? Ó, eu não sei dos outros, porque eu não assisti nem metade do primeiro, mas o que acontece com o novo é que tem o Mark Wahlberg pra começar a conversa. Tem ninguém, você não assistiu Pen Game com não, ele? Não, você gosta do Mark Wahlberg? Você assistiu Pen Game? Nossa... Põe o Nicolas Cage no próximo. Aí eu vou comprar um Blu-ray estendido. Não, não, não. Cara, mas ó, o último, por exemplo, só pra você ver o último, que é a Era da Extinção lá. Cara, eles colocam dinossauro no meio do Transformers. Os criadores dos Autobots, cara. Não, agora me responde uma coisa. Por que que um caralho de um robô que pode virar qualquer coisa vai virar justamente um dinossauro? Né? Mano, por que que um caralho do robô vira um caralho? Aí sai fudendo. Que delícia, cara! Obrigado, né? É verdade, né? Porque no primeiro filme tem a cena lá que o Bumblebee mija no cara, ele não tem nada, só tira uma rola e fica o buraco lá. Ai, que merda. É. Mas a notícia boa é que vai ter um universo dos Transformers agora, então eu tô feliz com isso. Nossa. Pariu. Não, tem filme pior que Transformers, tem sim, cara. Tem filme pior que Transformers. Tem. Tem um na minha mente. Então fala, meu. Tartarugas Ninja. Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go, Go! Não, não. Qual? O novo? O novo, óbvio. Ah, não. Tá, você não, nem vi. Não também. Você gostou do novo? Eu gostei. Ah, bom, eu gostei do novo também, cara. Que coisa ridícula o novo, cara. Não, levanta a mão aí quem gostou do novo, fazendo um favor. Eu não assisti ainda esse aí. Nossa, Queiroz. Você, assim, desceu um degrau, tá ligado agora? Cara, eu não entendi o que você falou, que deu um lag do caralho. Você desceu um degrau agora, cara. Ah, cara, eu quero que você se foda, mano. Depois que você falou do Star Wars, eu fiquei magoado. Não, porque Wars é uma bosta. O Tartaruga Ninja é bom, cara. Ah, cara. Para que Tartaruga Ninja é uma... Não, para, mano. Para. Eu critiquei o terceiro Tartaruga Ninja e falaram bosta de mim? Não, me abstenho, cara. Me abstenho. O cara lança o filme e fala me abstenho, tá ligado? Ah, não, mano. Cara, ninguém... Todo mundo gostou do Tartaruga Ninja, só eu achei uma bosta. Não, eu não falo nada porque eu não vi. Eu também não vi. Então vai, Queiroz. Fala o que que você achou uma bosta. Tudo. No começo até o Não, mas eu quero momentos, assim, memoráveis. Momentos. A questão você fala, dos nossa, irmãos, esse momento é uma merda. O momento que um dos Tartaruga Ninja vai lá e salva os outros três, lembra? Aquela máquina que tá tirando o DNA deles. Todo o plot twist é uma bosta. A questão da menina, a menina é fuder o esquema deles e friendzonar o cara. Primeiro que é toda a história da friendzone é desnecessária. O cameraman lá, mano. Coitado, mano. Não precisava daquilo, tá ligado? É que ela queria fazer uma orgia com tartarugas, né? Eu não lembro outra coisa. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. O que? Da orgia com tartarugas? Tartaruga, mano. E outra. A história... Ai, as tartaruguinhas que eu cuidava quando era criança. Mano, aquilo... Puta que pariu, velho. Peraí, quem cuidava dessas tartarugas? A Megan Fox. Você tá brincando comigo. Puta, é a Megan Fox. Sabe? Eu não vi esse filme, mas já tô achando uma merda. Não, calma. Vocês não podem julgar por causa de uma cena, pô. Não, eu concordo com o Pedro Tanis. O que? Que você não viu, mas acha uma merda? Não, não. Que tem a Megan Fox. O filme que tem Megan Fox, cara, serve pra quê? Pra nossa, que gostosa. Vai assistir por causa dela. Porque é um ponto positivo pro filme não ser uma merda total, entendeu? Ah, não sei. Eu gosto. Então vamos lá, agora na reta final, estamos se aproximando aí no finalzinho e tal, tem alguns filminhos ainda pra falar, e alguns que vão ficar pra segunda parte desse podcast, que a gente vai gravar um dia aí, mas enfim, e provavelmente todos esses que estão falando vão participar de novo. Me abstém. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Mas assim... Agora que eu tô lembrando, você copiou isso aí de mim, né, Queiroz? Acabei de falar isso pra você na separada aqui da conversa, me abstém. Me abstém. Me abstém de responder. Nossa, se abstém de responder, né? Foi muito otarião, hein, cara. Estupidão pra caralho. Mas enfim, vamos lá. Eu conheço gente que fala que qualquer filme do Will Smith é merda, mas... Hit. Eu não acho muito. Foi destacado aqui, Eu Sou a Lenda. Por que Eu Sou a Lenda é uma merda? Alguém gostou? Posso dar minha opinião antes de mais nada? Eu não achei ruim. A minha mãe assistiu e falou, é que filme tonto, ele morre no final. Fez um favor de morrer no final. Deixa eu falar. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Acho que todo mundo já assistiu O Iluminado. Sim. Uhum, sim. Ou leu O Iluminado, enfim. O Iluminado tem duas versões. A versão do Kubrick e a versão do próprio Stephen King, que saiu nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Se você leu O Iluminado, assistir o filme com o Jack Nicholson e a versão mais recente, que é uma minissérie, você vai ter aí, então, uma versão, ponto de vista de cada diretor, no caso. Do próprio Stephen King, você acaba tendo dois. É claro que a minissérie é mais fiel ao livro, mas eu gosto de assistir os dois. Assim como o livro é sensacional. Uhum. Eu acho que Eu Sou a Lenda, pra mim, isso no meu ponto de vista, tá, Pedro? Eu assisti primeiro o filme e depois eu li o livro. O livro é sensacional. O livro é insuperavelmente melhor. É muito bom mesmo. É uma dica aí pra quem tiver a fim de ler. Richard Matheson é Eu Sou a Lenda. Muito bom. E como eu assisti o filme primeiro, eu gostei muito do filme. Aí depois eu vim ler o livro. Então eu trato ele da mesma forma. É como se fosse uma mídia diferente, contando uma história diferente, você entendeu? Assim como o Iluminado, você lê lá as páginas e assiste o filme do Jack Nicholson, ele é ligeiramente modificado, você tem novas percepções, novas exposições de ideias. Eu entendo assim como Eu Sou a Lenda. Eu gosto do filme, sim, mas não me baseando completamente na obra do Richard Matheson. Então, eu não assisti, aliás, eu não li o livro, por isso que eu falei que eu não achei ruim. E então? Aí que tá um grande problema, cara. O Eu Sou a Lenda também já tem várias outras adaptações pro cinema, acho que mais duas ou três, e só uma delas levou o nome de Eu Sou a Lenda. Eu não cheguei a ver nenhuma das antigas, inclusive uma delas chama O Último Homem na Terra. Se o pessoal tivesse pego esse nome pra colocar nesse filme do Will Smith, pra mim não teria problema nenhum, seria só um filme meia boca. Como usou Eu Sou a Lenda, aí você coloca um padrão de comparação, e sinceramente, eu também vi o filme primeiro e li o livro depois, e achei o filme uma merda depois. Assim, do nível de eu tinha o DVD aqui em casa, eu não tô achando agora, mas eu ia botar fogo nele. Nossa. De verdade. Ah, eu gostei do filme. É um filme que eu assistiria com certeza. Então, o problema é que ele empresta, a única coisa que ele empresta do livro é o título e o nome do personagem principal. Neville. O Robert Neville. E de resto, não tem semelhança nenhuma. Nenhuma. É verdade. E, porra, o final do filme é terrível, uma merda completa. Will Smith é um imprestável naquele filme, não tá fazendo nada. Não, o personagem do Will Smith não é um imprestável, não tá fazendo nada, só tá saindo de lá andando de carro e fazendo bosta nenhuma. Ele matou um cachorro, cara. Ah, porra, no livro mais ou menos também. E o cara fez muito mais do que isso no livro. O livro é sensacional. O cara não fica parado, né, cara? Ele tenta pesquisar o que tá acontecendo. Então, a forma de se defender é muito bom, cara. Exato. E no livro, assim, no filme o cara é um cientista que tá pesquisando a cura, que não sei o quê. No livro ele é só um cara que tá lá no meio daquela merda toda, que os vampiros vêm destruir a casa dele todo dia, então ele vive pra sobreviver, tá sempre correndo atrás de fazer alguma coisa pra evitar de morrer, e ele acaba indo atrás de saber qual que é a causa daquilo. Ele descobre qual é a causa e não a cura. E essa que é a graça, assim, ele não é um cientista. Ele vai atrás de saber exatamente o que tá acontecendo com um livro de biblioteca, ele rouba um microscópio de uma escola, não sei. Isso, puta, demais. É muito mais bacana, cara, é muito mais foda. Se eu não me engano, um dos vampiros é vizinho dele, né? Assim, né? Que vai toda... chama ele pelo nome. Isso, puta, cara, é sensacional o livro, cara. Aí as vampiras, assim, como ele tá lá faz muito tempo sem nada, as vampiras ficam se exibindo ele, pra, né, ele. E ele mostra que ele fica tentado em ir lá fora, mas sabe que vai morrer. É, realmente, no filme não conta porra nenhuma disso. Não conta merda nenhuma. E é um puta de um drama pessoal, aquele livro, que você fica angustiado a cada fim de capítulo. É sensacional de verdade. Você quer ler um livro sensacional também? O Apanhador no Campo de Centeio. Dá uma lida nele. Não, você mata as pessoas quando você lê isso daí. Da hora esse livro aí. Você pode matar as pessoas. Queiroz, Igor, Eric, Lost, tem alguma coisa pra falar sobre Eu Sou a Lenda? Cara, já falaram minhas palavras ali anteriormente. Faz tempo que eu vi, mas quando eu vi eu gostei. É muito tempo. A cena da banheira eu achei que era mais novo, tudo. Cena da banheira? Não lembro nem de cena da banheira. Que ele dorme, tá, na banheira. Tá, beleza. Só isso que ele faz, então... ele dorme e atira só. Bom, faz muito tempo que eu assisti, mas o que eu tenho a dizer é que achei um filme muito parado, sem graça, e eu não terminei de assistir. Só lê o livro, cara, lê o livro, que vai ser um favor que você faz pra você mesmo. Uhum. Puta que pariu, é sensacional. Todo mundo já falou o final desse filme, desse livro, pra tudo que é lado. Não vou falar aqui porque você não leu ainda, mas é incrível. Vou procurar. The misty mountains cold, to Agora vamos falar do Robert. Piada nível pinguim. Boa. Do Robinson, então. Robinson. Falando do filme do Robinson, o Robinson, ele trabalhava como ferreiro, um negócio assim. Nossa, não, mentira, sim. Mentira. Ah, eu... Cara, eu acho que não tem que nem muito... Que é esse, meu amigo? Eu acho que não tem muito o que falar do porquê o Hobbit é uma merda, né? Ah, então. Não é o Hobbit, é o Legolas. Então, exato. Não tem Legolas no Hobbit, pra começar. Não tem, pior que não tem mesmo. E ele é o personagem principal, mais ou menos, de todos os filmes, assim, do segundo sim, pra frente. Sim, nossa, não. Ele vem rasgando aranha no segundo ali, pô, não. Eu acho que o Peter Jackson ficou empolgadão com a possibilidade de fazer mais filme. Não que ele tenha feito errado de propósito, mas sabe quando você se empolga demais e perde a mão? Não sei. Aconteceu isso. Ele, que da hora, vou fazendo aqui, só que, cara, então, calma. Mas ele poderia se empolgar sem elfo. Ele gosta de elfo, cara. Ele empolgou com isso aí. Ele meteu o elfo no Duas Torres lá. Cara, então, pegava e fazia, sei lá, Legolas na Terra dos Teletubbies, depois, não sei. Mas não no Hobbit, nossa, né, cara? Mano, imaginei. Não, mas no Hobbit tem elfo, mas a participação deles é ínfima. Sim, eles aparecem numa parte pequena do livro. Daí você pega no segundo filme e tem, tipo, metade ou mais da metade do filme de elfo. Mas você sabe que isso que criou a bilheteria, né? É, lógico. Infelizmente. Menininhas, pá. Orlando Bloom, né, mano? Bom, fala sério. Orlando eu lá. Uma coisa de fato, em tudo que envolve o Senhor dos Anéis, quem leu os livros e assistiu os filmes vê, tipo, ligeiras modificações. Mas, assim, quando se fala de Robin, você percebe diferenças gritantes. Não, mas se for levar em consideração o que foi feito com o Senhor dos Anéis e o que foi feito com o Hobbit... A gente tá falando de patamares totalmente distantes, longínquos, porque O Senhor dos Anéis foi uma puta adaptação. Ficou bom, ficou muito legal, ficou foda. Mas o Hobbit tinha material. Eu não lembro, faz tempo que eu li o Hobbit, mas eu acabei de reler o Silmarillion agora. E o finalzinho do Silmarillion é o terceiro filme do Hobbit. Sim. É bem isso mesmo. Então o cara teve que pegar material de outro livro pra dar três filmes. Então, um spoiler aí, hein, cara. Eu acho que, assim, se quiser fazer mais de um filme, faz dois, no máximo. É, três ficou muito. Porque se fizer três filmes de quase três horas cada. É. Cara. E o Hobbit, querendo ou não, o Hobbit não é um. Assim, é da Terra-média. Tem elfo, tem. Não, mas não é épico. Hobbit, tudo. Mas não é pra, é uma caça ao tesouro infantil que o Tolkien escreveu pros filhos dele. Exato. Exatamente. Então, se fosse um filme resumido, um filme, dois no máximo, um negócio mais fechadinho, mais. Até poderia até ser mais cômico do que não, é. Mas... Porque é realmente pra isso. Sabe a merda? Todo filme atual tem que ser épico, cara. Eles erraram a mão em tudo ali, inclusive na parte do humor. Aquele cara se vestindo de mulher no terceiro filme, eu nem lembro o nome daquele cara lá, velho, aquele covardão. Chico Anísio. Lá, nossa. Que se veste de mulher, meu, aquilo lá foi o fim, cara. Que horrível aquilo lá, cara. Não, desde o começo foi o fim, né, cara? Vocês estão ligados, né, que essa trilogia do Hobbit equivale à trilogia nova do Star Wars, né? Toda geração tem uma trilogia merda, né? Sim. Verdade, porque a primeira, a segunda trilogia do Star Wars é uma merda, né, Queiroz? Lógico que, assim, a gente tem que entender que, de repente, a adaptação, aliás, o transpasse perfeito do livro pro cinema não daria certo, mas... Não, cara, eu tenho uma coisa é adaptar. Nunca dá certo. Não. O Senhor dos Anéis deu certo, pô. Não, cara, é o seguinte. Uma coisa é adaptar. Outra coisa é mudar, é cagar em cima. Então, nasceu livro. É livro, cara. A obra de arte, nasceu livro, também tem que ser livro, cara. Assim, ah, Queiroz, fala assim, a gente não teria 90% dos filmes que tem, não, cara. Não pode lançar audiobook. Com certeza, não teria 90% dos filmes, mas eu acho assim, tá errado esse negócio aí, tá ligado? Tem que respeitar. Então, assim, Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo concordando com o Queiroz, cara. O Nevoeiro. É um livro que eles pegaram, seguiram à risca, souberam fazer e respeitaram muito a história. Ficou sensacional. Eu vou dar um exemplo. O Clube da Luta. É um ótimo filme baseado no livro. E é um filme que o Queiroz gosta, que fica jogando pau na sua cara toda hora e tá tudo certo. Mas por isso que ele gosta, inclusive. Tanicho, você tá com algum problema comigo, né, cara? Eu tô um pouquinho de ódio da nossa conversa de ontem, mas tudo bem. Que conversa de ontem? Não, cara, aquele Telegram não dá certo. Aliás, só falar um negócio pro Igor aí. Ô, Igor. Oi? Você não foi avisado em cima da hora desse podcast, cara. É que eu não leio as mensagens. Eu sei. Mas enfim. O Lost ia falar alguma coisa, hein? Não, eu ia falar. Vocês não concordam, então, que o Senhor dos Anéis foi o uma adaptação quase que perfeita do não, livro pro filme? Eu não diria quase que perfeita também. Mas quase foi uma adaptação quase. Muito boa. Foi uma adaptação muito boa, isso é fato. Não tô falando que não pode sair filme bom baseado no livro. Eu falo assim, se a obra nasceu como um livro, cara, é o 100% dela ali no livro. Peraí. Estamos aqui com o link do nosso repórter lá do Himalaia. Vai lá, Lócio. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que a adaptação ficou quase perfeita, cara. Tipo, eu vejo por diferenças muito pequenas. Já no primeiro filme. Eu não li os 3 livros, mas eu li até metade do segundo. E tudo que eu vi do filme em relação ao livro tá bem parecido. Tipo, tiraram algumas coisas porque senão ia se alongar muito. Ia ficar um filme gigantesco. Justamente por isso, cara. Justamente isso. Sabe? Pode ficar bom. Não tô falando que não fica bom. Tô falando que a totalidade da obra é o livro. Aí você tem razão, né? É impossível a obra cinematográfica superar a literária. É isso que eu tô falando. Se ele nasceu pra ser... É que nem os livros de filme. Também é uma bosta. Uhum. Porque se ele nasceu pra ser filme, ele é filme, mano. Sim. Mas é que tem aqui questão também. Às vezes o roteiro nasceu numa mídia que não pertence a ela. Exatamente. Exato. É o que eu falei. O Nevoeiro começou como um conto num livro do Stephen King. Depois virou um livro separado, que ele pelo menos tá vendendo separado. E depois veio depois de um bom tempo, assim, veio o filme. E o filme dá de 10 a 0 no livro. É, às vezes nasce na mídia errada, mas ele tem que nascer na mídia dele, entendeu? Não, mas ok, isso eu entendo muito bem. Só que uma coisa é Senhor dos Anéis. Outra coisa é o povo querer fazer o filme do Hobbit e sair, sei lá, Cavalo de Fogo, sabe? Passa o pássaro de fogo. Vai falar mal de Darshan, não, hein? Não, tá ligado? Tentaram fazer um negócio e saiu outro. Não rolou. Erraram a mão mesmo ali. Sim. Foi olho grande, quiseram ganhar grana, muita grana ali. 3 filmes num livro infantil, porque o Hobbit é infantil. Sim. De quantas páginas tem o Hobbit? 250? Não tem, nem presente. Acho que, pera, se passar de. Se chegar a 400 é muito. Eu acho que depende da edição, menos, hein, cara. É igual falaram, acho que 2 filmes no máximo tava de bom tamanho mesmo. Viu? E menos atenção pra Elf. Exato. Porque, olha, eu não sei você, o Hobbit que eu li, eu tenho, inclusive, é uma versão pirata de Portugal. E os Hobbits na versão que eu li são um pé no saco, cara. Eles ficam cantando umas músicas nada a ver a hora que eles chegam lá em Valfenda, é um saco. Eles não acompanham realmente toda a história, é muito breve a aparição dele. Ó, peguei meu livro aqui, 296 páginas. 296, então. O meu acho que tinha umas 340, mas... Outro filme que eu acho que não ficou tão bom quanto o livro, cara, foi A Paixão de Cristo. não foi. Eu acho melhor sair desse assunto aí, senão vai ter que cortar demais. Ah, não, cara. O livro tem 1.256 páginas, cara. O livro não chegou nem perto. Queiroz, quer dar um spoiler desse? São vários autores. São vários autores também. Que vários autores, livro, tá ligado? Foi crowdfunding de livro? Mas Queiroz, eu não sei se tá ligado. Esse A Paixão de Cristo aí que você mencionou, do Mel Gibson, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Operação Cavalo de Troia. JJ Benítez. Já ouvi falar. Cara, Jesus é um alien. Sugadíssimo, cara, a parte da Via Crucis, né, a crucificação toda, é sugadíssimo desse livro, cara. E o livro é sensacional, cara. Então o filme não podia ser tão diferente, não, porque o filme é muito bom. A Paixão de Cristo do Mel Gibson, Jesus é um alien? Não. Ah, tá. A parte da Via Crucis. Que? Tá. Agora é que entendi. Não, mas eu fiz uma piada só. Eu não acho o filme ruim, não. O do Paixão de Cristo, não. Eu acho. Caraca. Foi spoiler, ele morre no final. Morre nada, ressuscita. Spoiler, ainda bem. Mas, ó, acho que agora a gente pode ir para o último filme. E nesse momento começa a tocar uma música romântica que encheu muito o nosso saco há uns anos atrás. Que é o Titanic. Onde quer que você esteja. Achei que era John Style. Os caras que desafiaram Deus. Porque nem Deus afunda essa porra, né? Aí Deus foi lá e... Aí, ó, tá vendo? O Igor não acredita em Deus, cara. Por que vocês não gostam de Titanic? Eu pensei que ia perguntar por que você não acredita em Deus. Mas, por que você não gosta de Deus? Por que não gosta? Eu falar isso. Por que eu não gosto de Titanic? É porque é uma bosta. Cara, eu acho... Não, eu acho assim, que pegaram um saco de açúcar e jogaram assim no barco, sabe? Nossa, cara, que horrível. Eu não vejo problema quanto a isso, mas é o mesmo caso do Hobbit. Se o Hobbit ficou muita coisa em 3 filmes, o Titanic ficou muita coisa em 3 horas. É uma história muito, assim, simples, que você cortando todas as cenas inúteis dele, ficaria um curta de 45 minutos. Tanto que eu vou até deixar vou até deixar um vídeo aí no post, que é um cara que fez, acho que um vídeo Titanic em 10 minutos. 10 segundos, aliás. Foi só o cara chegando no navio. Ninguém, nem Deus afunda esse navio. Daí, tipo, capitão, você tá afundando. E acabou, tá ligado? É o resumo. Porque, né? Mas assim, da mesma forma como o filme não é tão bom quanto o livro, o filme também não é tão bom quanto a vida real, né? Porque eles não morreram de verdade. Nossa, tô enchendo o filho da puta, né? Que pariu. Cara, mas assim, quiseram colocar como se fosse realmente um documentário, com uma velha que jogou um diamante caro pra caralho, daí hoje vive comendo merda, sei lá. E. Sabe? Puta que pariu. Não. Será mesmo que tiveram essa intenção de fazer o povo acreditar? Não. Eu não vi. Cara, mas pra quê? Nunca tá. Ah, é o Brick, cara. Me desenha com suas garotas francesas. Assim, eu não vejo problema deles criarem essa história, esse romance em cima do Titanic. Não tem problema nenhum. Só que ele tá claramente na cara que ele quis fazer um filme longo, talvez pra bater algum recorde ou coisa do tipo. Porque tem muita cena inútil naquele filme. Eu assisti no cinema e quando eu assisti, o cara, tipo, parava assim no meio. Falava, gente, agora a gente vai dar um tempinho pra vocês comerem uma pipoquinha, irem no banheiro. Que era o tempo deles trocarem o rolo, né? Também passei nessa. Mas, nossa senhora. É muito... Eu fiz a merda. Não, o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, quando eu fui assistir, também teve. Sério, no meu foi direção. E eu fiz a merda de assistir a versão em 3D agora, que infelizmente eles não pararam no meio, acabei dormindo. Nossa, não dá, não dá. Outra coisa lixo que eu acho no Titanic é que ele tem muito erro de filmagem. Vocês já chegaram a ver? Sim, tem bastante mesmo. Eles têm muito reflexo de câmera e tudo mais, e nessa versão remasterizada, o único erro que eles corrigiram foi que as constelações não estavam naquela posição naquela época. Ah, é bem esse que eu tinha percebido, mano. É verdade. Não, você tem uma ideia, ainda bem que eu falo isso, né? Pelo amor de Deus. Tanto erro. A tecnologia não bateu, por isso que afundou. Olha aí. Tanto erro. Aquela porra daquele Leonardo DiCaprio fumando um cigarro sem filtro, assim, com filtro, que na época não existia, o golfinho que não existe naquela região, reflexo de câmera em todos os vidros que aparece. Isso aí eles não corrigiram, mas as constelações que estavam erradas, eles corrigiram. Ah, mano, vai ver que era um documentário mesmo, né? Então tinha que aparecer câmera, vai que... Mas assim, o golfinho nadando colado daquele jeito no navio ia direto pra hélice, acontece, né, cara? Acontece sim. O quê? O golfinho nadando perto do navio daquele jeito acontece. Ah, cara, mas o absurdo da constelação errada lá, mano, tem que ter aquilo lá, mano. É inadmissível. Pois é, né? Não está em câncer. Caramba, cara, mas... Renato Russo naquela época tava fudido, hein? Por quê? Nunca brinche com peixes de ascender escorpião. Ele ia... Puta que pariu, é essa? Ai, que bonito. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. E eu gostaria de agradecer primeiro ao meu irmão, que ficou aí, foi pra frente da casa pra poder gravar, porque o quarto dele é do lado do quarto dos nossos pais. Então não ia dar pra ele gravar lá, ele foi lá pra frente. Onde o Wi-Fi é melhor, tudo bem, mas muito obrigado, Pedro Tanicho. Ah, de nada, daqui a 1h30 acordar pra trabalhar. Ah, é nóis. E Pedro Pérez, muito obrigado, Pedro Pérez. Estamos aí sempre que necessário. E conspirados... Muito obrigado, amanhã estaremos juntos novamente. Me abstém. Tem umas perguntas pra você amanhã, Tanis. Não, demorou. Ver que você vai responder. Vocês vão ser filho da puta comigo, né, seus viados? Ah, a gente não é assim. Ah, não, imagina. Não. Mas enfim. O Lobo conspira, mas aqui tem gente filho da puta. Não é assim, não, cara. Mas vocês escreveram como ser um filho da puta. Mas enfim, muito obrigado, meus amigos parceiros de podcast e parceiros de parceria. Na vida, não fala parceiros na vida, que ia falar muito estranho. Parceiros na vida, parceiros... Aí a gente teria que ter falado de Pokémon. Opa, Jake Gyllenhaal. Nossa, isso aí. I promise. Não, a gente que agradece também. Sim, eu e o Igor aqui, acredito que eu falo pelos dois. É sempre legal participar de podcast. Inclusive quando é pra falar mal das coisas que a gente gosta e denegrir nossa imagem. Denegrir mais pelos outros. Tá certo. E, pô, espero que eu possa, que a gente possa contar com a participação de vocês quatro, aliás, outras vezes. E novamente, avaliem o Locomocast no iTunes, o ConspiraCast também. Acessem o nosso site, é www.locomotiva26.com.br. E, ah, lógico, mandem seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Opiniões, críticas e tudo mais são sempre bem-vindas. E é isso. Mande aí. Mande um e-mail lá defendendo a trilogia do Star Wars para o ouvinte. Verdade, mande um e-mail pedindo a Fantástica Fábrica de Chocolate Old contra a Fantástica Fábrica de Chocolate Gay. Falou, galera, é nóis. Na procura, pois é só aqui que existe. Por isso eu te convido pra dançar no Titanic. Então vale tudo, vale o que vier, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E nem dedado no cu. Falar nisso? Ah, não, deixa. Eu já até sei o que você ia falar, Pirão. Vem na tua mente, Igor? Vem na minha mente. Não, vamos pegar uma... Pega aquela questão lá. Questão, né? Questão. Não estraga. Não. É verdade. Vou deixar no segredo. Pô, só pra saber. Na mente o viado acabou de chegar a um filme? Não, é o Lost mesmo. Esquisito isso, né? Como disse o Pedro Pérez... como disse o Pedro, o Tanish, pra você achar o filme ruim... Tem que ter assistido. E pro cara assistir, o viado acabou de chegar, aí eu acho estranho. Pô, fala pro viado do Lost de conectar logo aí nessa merda. Ô, viado do Lost, conecta nessa merda logo. E fala pra ele ficar longe de você pra não ficar dando voz duplicada aí. Mas é adjetivo ou substantivo que você tá chamando aí? Adjetivo. No caso do Lost, é adjetivo. O viado pertence a ele ou é ele? O viado pertence ao Lost. Porque aí, né? Aí vai ser outra interpretação. Viu? Reza a lenda que o Pedro Pérez é fã do... até hoje, né? Sou. Fico dando F5 lá.